mas já faz tanto tempo. E o tempo não se esconde, tanto faz saber quem é que tava certo. Errar também faz parte, sorte que a gente amou mais que errou. Não suporto mais o cheiro desse apartamento. Odeio o sol da tarde, mas alguma coisa me prende aqui dentro. Sofrer também faz parte, sorte que o dia já terminou. Quem não quer.